Sem fundo, sem fundos, a casa amarela liga a vida de Antônia, que se encontra lá esperando. Quando chega Dona Núbia, sem sorriso, sem olhar, nesse momento perdemos o fôlego. Infância, alguém desenha algo, cavalete, tela redonda, um carro freia abrupto, trapos sujos na calçada, uma moça clandestina oferece palavra cruzada. Uma notícia de rádio atravessa a cebola, a abobrinha, o alecrim, da feira da praça que dá para a rua o que a gente precisa para ser feliz, pudim de pão com gergelim. A campainha toca, quem é, o que aconteceu, alguém me traz um café. As pessoas entram pelas laterais e se sentam. Kay lembra de sentir o espaço, pulse do Steve Reich, Flores com a palma aberta, se debruça na janela e pensa na vida. Uriel, em pequenos ângulos, se apaixona em três apoios. As garotas fazem uma linha. Bia e Olga se movimentam no chão. Luara pouco se move, olha a cabeça fixa, as janelas do outro lado, é para lá que elas vão. Ar, plantas, lábios na palma da mão, seis árvores para 600 anos. É mentira, plantas não ficam paradas no chão. Sobre a morte é verdade, sobre o ar é também, que andando em círculo, girando os braços, se pode dar fim e em tudo ir além. Para germinar impulso, desenhar no espaço a trajetória, borrar, esquecer até deixar de ser. Remorrer, morrer, morrer. Insisto, instinto. Estamos onde os nossos pés estão, a nova rota, colisão. Com suavidade, o flerte com o pequeno estar no ar, parado no ar. Sonoro, contínuo, três corpos no chão e outros três explodindo. Quem sabe um cachorro, quem sabe um latido, lânguido, sinuoso, integrado e cingido, parado em momento de espreita, espreita, uma espécie de loucura. De parabéns aos que ainda não vieram, de uma pipa em dia de tempestade, beijinho de adeus e voa quase sem parar, ressoa e ri. Pó, olhos lacrimejam, linha em movimento, mangueira d'água, cardume de peixes, lambes, fezes humanas, cancan vestidos, placa em hebraico, templo coreano, caminhada em silêncio coletivo, templos cabeleireiros, perucas à venda, anúncios em português e espanhol, placa amarela, taekwondo, poça d'água, corda de plástico submersa, pessoas dormem em papelões, pessoas dormem em automóveis, pichação, permanente vacation, pinheiro japonês, matsuo. Depois, de dentro da gotícula desse banho de humo, minhoca, humor, pipocam, explosões cervicais, tornozelos rítmico-pensantes, ventania de pés ancestrais, é dança, uma pergunta. Brincar de existência, impulsionar a vontade, curiosa experiência, enfrentar a cidade é política animal, estado de natureza, instinto que permeia tanta faceta do pensamento humano e tal, demasiado assim que nasce a dor e a tristeza, sentimento de estranheza, não realidade, como se as coisas perdessem seu relevo, sua verdade. Nas quebradas ressuscitam os mortos esvaídos no espaço. Nas suas mãos dorme a voz do mar e devagar me torno transparente. Unicórnio branco, vermelhamente. No mar, meus gestos gaivotas se perdem, rolam sobre as ondas, sobre as nuvens, contra o vento suspenso. A voz então enche o céu e a curva do seu bico ardente, abrindo pedras, suscita carne, brilho de escama. O ser espécie que tinha morrido volta para o abrigo. Um peixe vem entrando, o corpo abraçando a madrugada, aponta a rocha onde cai um pingo d'água. E a terra no pátio se deita outra vez, amolecida pelo alívio de não ser só talvez. Andar pelas ruas, fotografar, descobrindo emoções grandiosas, imagens do cotidiano, de vidas, uma retomada do olhar, obrigando a liberar paradigmas. Um tanto do que fui, um tanto do que serei, todos os dias acordo morta, amanhã renascerei. Abrigo que habita odores, pele suada de corpos, respiro, monte de faces doces de sono caminhando pelo bom retiro, e uma vontade imensa de ficar, de estar, permanecer, parar, encarnando o meio-dia e fazer com que o gosto de mentol da pastilha na boca fique mais doce ainda. Acredito mesmo que a única coisa que me tiraria esse cansaço seriam 3 semanas mergulhada no mar, em cachoeira ou em rio. Uma boa notícia para o Brasil de corpo encapetado é que eu sou aquele que, quando você vê na rua, quer ignorar, mas não consegue. Imagina o mar onde a vida flui fácil, nasce aos poucos, mas vazia, como minha conta bancária, olho para os outros. O cenário, a vergonha, sempre, a dúvida aberta para mim. Permanece no ar aquele deixa disso, você é ótima, vai passar, a vida é assim, mas quero intenso dentro de mim. Quero dançar, sorrir, foder como se não houvesse amanhã, ou boleto a bater. Quero acordar, tomar banho, trocar de pijama, voltar pra lá. pro sem contrário, areia dançar e dormir com vontade de dormir, esgotar o nada, desentupir esse líquido preto original sem RGB Pantone Internacional, invencível. A voz emite o que não é possível, ardente, pelada, vestida, deitada, o espaço também é ser humano. A dois, três se espalham por toda a zona onde virilhas e joelhos costumam ficar. Há uma rainha dançando à beira-mar. Cabeleira se mexe, impulsiva, desacelera e se retira. O teto é claro, a sala escura, cai uma chuva dura, fria e forte, fina, chuva na madeira, luz confuscaína.